olha na greta, vê lá quem chegou. Seja quem for, não quer ideia, com ninguém morou. O nego cansou, ilusão não cola mais. Vou ouvir o pregador e ficar na paz. Quantos jazz atrás da revolução, com o intelecto no cano de um oitão. Disposição ou má interpretação? Acho que foi a letra torta da minha canção que deu inspiração pro tal revolucionário que cumpre pena no sistema carcerário. Certo, errado, quem pode dizer? Inocente, culpado, o que se vai fazer? Se o kamikaze causa medo na sociedade, quando desce o morro pra cobrar a sua parte no combate, a ginga da favela causa dor. E na resistência sou mais meu gladiador, o sofredor que traça sua vida como um filme que não passa na programação do supercine. O clique do disparo é viagem sem volta. O craque na periferia é motivo de revolta. No programa de TV o artista chora, lágrima sem sentimento, sensacionalismo hipócrita. Na rua julga o menor marginal que porta a camisa do colégio estadual. Eu já presenciei a fome no sinal, uma reação, um disparo fatal. Me diz quem que tá certo, o cara que não luta ou que busca seus direitos usando da força bruta. A ginga da favela, a ginga da favela, a ginga da favela causa dor. A ginga da favela, a ginga da favela, a ginga da favela causa dor. Já vi malandro se render a uma oração quando o crente recitou que Jesus que é a salvação. E fortaleza desabando, irmão, excluindo todo o pecado de um ex-pagão. Eu tô falando é de bandido, neguinho sem opção. 15 anos de idade já plantava de avião, que dava o sustento pra família inteira, e ainda tirava o Nike é da prateleira. Então quem é você pra julgar um sofrimento? Porque quem sente a dor somente é quem tem dentro. Quem sou eu pra julgar o coração de um ser humano que tem se atropelado no veneno se afundando? Nem Superman na favela se cria, um estampido na noite é sofrimento na periferia. É a mãe que chora, mais um filho perdido, vários tiros, B.O. confundido com bandido. E quando chega o carnaval tudo volta ao normal, lavagem cerebral, esquecimento parcial. Plume paetê camuflando a ferida, enquanto o carro alegórico atravessa a avenida. Escolha a profissão, pagode ou futebol, ou me acompanhe no parto do nascimento quadrado do sol. Sinto o cheiro do formal, imagine a flor, porque aqui a ginga da favela causa dor. A união é que faz a força dessa gente, mas sempre tem um ou outro que quebra a corrente. Entrega o irmão, faz papel de serpente, cabeça rola, todo mundo contente. A ginga da favela, a ginga da favela, a ginga da favela causa dor. A ginga da favela, a ginga da favela, a ginga da favela causa dor.